Título nacional sabe muito bem, não é? Sabe muito bem, apesar de ser um título nacional com sabor a regional, não é? Ser só equipas de cá, mas é uma alegria muito grande, porque é um esforço, só nós é que sabemos, já tive a oportunidade de escrever isso e de dizer, não só de golitos, toda a gente, como é lógico, e é uma alegria muito grande, porque são meses e meses e meses de lesões, de noites mal dormidas, de dores, e é sempre bom ganhar. Ainda mais, no nosso caso, com lesão no último jogo de dois colegas, importantíssimo, foi um esforço muito grande e pronto, acho que temos todo o mérito e estamos muito contentes e muito felizes.